custa um lote no seu coração. Que eu tô querendo investir, que eu tô querendo você pra mim. Meu plano é construir uma casa grande aí dentro e nunca mais sair. Eu já consultei meu coração sobre esse investimento e ele mandou agir. Você é só o quente no meio do frio, minha verdade em 1º de abril. Chuva forte, seca nordestina, é o melhor negócio da minha vida. É só o quente no meio do frio, minha verdade em 1º de abril. Chuva forte, seca nordestina, é o melhor negócio da minha vida. Se eu imprimir a escritura agora e aí cê assina, deixa esse teu peito ser minha casa, minha vida. Vamos, choque, vai! Essa já é pra cantar se declarando no ouvido, é assim, ó. Quanto custa um lote no seu coração? Que eu tô querendo investir, que eu tô querendo você pra mim. Meu plano é construir uma casa grande aí dentro e nunca mais sair. Eu já consultei meu coração sobre esse investimento e ele mandou agir. Você é só um quente no meio do frio, minha verdade em 1º de abril. Chuva forte, seca nordestina, é o melhor negócio da minha vida. É só um quente no meio do frio, minha verdade em 1º de abril. Chuva forte, seca nordestina, é o melhor negócio da minha vida. Se eu imprimir a escritura agora e aí cê assina, só por curiosidade, deixa esse teu peito ser minha casa, minha vida. Chega no ouvido e pergunta: quanto custa um lote no seu coração?